típico desgraçado. Eco! Já consigo fazer isso ouvindo música? Se bem baixinho, acho que dá. Música eu ouço. Vocês estão ouvindo a música? Tô. Não, agora não. Agora não. E agora? Agora sim. Engraçado. Fone de ouvido tá bom, então. Tá ouvindo a música que tá tocando aqui? Cortar a minha música. Hein, ô? Peraí. Eu não tô ouvindo nada. Oh, maravilha. Estou ouvindo aquela do... Sabe aquela espanhola que eu te passei ontem, Ritmo de la Noche? Estou ouvindo a versão do Silvio Santos, daquela. Pô, velho, você terminou de passar ela? Peraí, eu nem vi, cara. Nossa senhora, não acredito. Você passou foi pelo Google Talk, né? Aguenta aí, vou pegar esse trem aqui agora. Nossa. Vamos, vamos! Clássico! O Marcelo. Pensei que o Mega tava ouvindo essa aqui. Clássico. Pô, essas musiquinhas ficaram massa. É, bota do Blanca aí, Gus. Aquela cantada. Eu apaguei. Aquela horrível, cara. Nossa. Canta aí, pô. O que vai ficar no seu cérebro depois é como é que o cara teve coragem de fazer esse negócio. Aí tem um remix. Isso aí é só pegar e colocar a barriga assim, tipo, fazendo dor de barriga, né? Pegou um liquidificador lá e fez um remix. Puta que pariu. Remix, né? Os caras não foram lá, vai lá e. Falaram, é meu. Nossa, foda. Ô, vocês querem gravar? Acho que o Inu não deve vir, não. Ha, Inuyasha. Inuyasha, acho que... Ele me falou que tava meio complicado, não sei o quê. Aí eu falei, ah, já pensei. Não deve. Bom, Jô. Faz o seguinte. É o único, nossa, fora nós, que tá no MSN ali, tá no combo. Importuna ele lá, ver se ele acorda. Chama, mano. Peraí que eu vou fazer pressão. Fala assim, Iki! Ó, tem o Rico no Google Talk. E ele tá com vinho? Mas se tiver, tá vendo desde ontem. Informações creusas, pode não. Moderar é Ô Rico, tá me ouvindo? Ô pernambucano, safado. Tá aí, velho. Escreve alguma coisa. Ele atendeu, mas eu acho que ele não tá. Acho que ele tá meio impossibilitado de digitar alguma coisa. Rico! Fala alguma coisa, desgraçado. Digita, então. Ele atende a ligação ou não fala nada? Acorda, Rico. Será que ele deixa no automático? Não, não tem como ficar no automático. Não tem, não. Não. Ritmo de festa. Vou botar a música aqui, peraí. Nossa, que isso? Vem, meu amor, vem, meu chuchu, vem bem pertinho, fazer glu-glu, glu-glu para mim, glu-glu para tu. Vem, meu amor, I love you, think it is girl. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah, think it is girl. Minha Nossa Senhora. Chamei o Rico. Curtiram o som? Que tal? É, viu? Chique aquele negócio. Eu tô passando o podcast do Street Fighter pra um amigo meu aqui. Ele tá endoidando a cabeça. Tô chamando ele pra participar do negócio de Natal também. Ô Rico. Ô Rico. Acorda, miserável. Aê, acordou, peraí. Você tá Essa bom? Essa merda tava mal configurada. Tá mal configurada, né? Pera aí. Pô, bicho, que cana do cacete ontem foi, viu? Ei, irmão. Ai, cara. Girando aqui, velho. Começamos bem. Muito bem. Natal, Rico. Natal, bom dia pra você. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal todo mundo. Eu pedi um fígado novo pra ele não me trouxe, aquele safado. Puta merda. O que você entrou na cana, Rico? Não, pera. Tava derrubando uma garrafa de Johnny Walker com um amigo meu. Meu irmão, quando vi, tava doido. O Rico tá bebendo mais que Opala V6 desregulado. Ei, mano. Não, eu admito que esse meio tá dedicando de ferro, bro. Bebi demais esse meio, velho. O mês não acabou ainda, por exemplo. Aqui não tem dia 31, hein? Gente. O Rick, vocês o Mega tá me escutando, Mega? Oh. Poxa, quer dizer que o Mega é o que tinha voz de viado e o bagulho não? É pra você que é. Não, voz que o viado gosta e o Inuyasha. Exatamente. Ah, velho, tá foda, velho. Apesar que esse sotaque teu aí, Rico, hein? Tem como tá, rapaz? Puxa, que pariu mais um. Vai lá, com o Delta lá, fazer amor, escutando. Agora gera curiosidade como seria a voz do Delta, bicho. Não, eu não tenho essa curiosidade. A voz do Delta é assim. Oi, tudo bom? Meu nome é. Não. Fala que nem homem, pede pra sair. Não bate, senão é o Gama. Meu irmão, que musiquinha era aquela do Sérgio Malandro que tava tocando, bicho? É o Ganso. Era eu, né? É. Quem mais é. Poderia ser, né? É o próprio. Quem é que tá na área aí? Tá o Mega, tá eu e tá o Ganso. E você? E tipo... Ganso lindo, grande Ganso. Eu tava vendo aqui o vídeo do Ganso com o Mega, bicho. Tá vendo? Aquilo é que foi uma surra. Foi, nossa. Bonito. Eu não tô com nada. O monitor desligou e não ligou mais. Eu tava vendo de quem me cochulou, bicho. Eu tava até. Eu tava vendo quando me chamaram. Que isso, pegaço. Mas aqueles personagens antigão é mais forte, pô. Tem nem... É claro, dá três tags o cara cai. Não, cara, o que mais me irrita é o tal do tontear, cara. Puta merda, se você ver os meus jogos, cara, eu dificilmente consigo tontear alguém. E todos, o Ganso e o Bagosux me dá dois tabés, o Branco tonteia. Aí eu fico de cara, eu dei cada porrada nesse teclado aqui ontem, velho. Também, né, vai cair pro Zangief feito peludo. Ui. É, vai de couro, mano, vai lá. É, o cara tem um suvacão lazarento ali, dá uma suvacada ali, uma rasteira lá, uma bufa na cara, caiu duro, né, cara? Puta merda. Isso que eu peguei só pra vacalhar. E na boa, se fala merda, não liga, né? Que eu tô bêbado, viu? Digo logo. Ah, você tá brincando comigo. Vai cantar, vai eu cantar. Você tem alguma pedra, por favor? Conte pra nós. Cante qualquer coisa. Você pode cantar qualquer coisa. Não, pera aí. Espera aí. Por favor, o Rico vai cantar a qualquer coisa agora. Qualquer música. Minha cabeça não deixa cantar, que tá com dor de cabeça na porra agora, tô aqui. Nem um clássico de bêbado, Rico. Nada. Eu não chamo dor de cabeça, mas tô enfadado. Tá enfadado? O que é enfadado? Tá meio derrubado. Shoryuken! É o cara que tá com a mazela, pô. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho e vai se levantar. Note. Muito bom com vocês. Mas não é isso, né? Bêbado. Com vocês, Rádio Brega. Esse aí foi do Puzzle Fight. Deixa eu abrir o emulador aqui, deixa eu abrir o Mami pra fazer umas vozes. Boa. Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. Esse é um clássico do interior do Paraná. Que é isso? Esse é um clássico em tudo que é lugar de universitário aí, Deus. A flor da noite da boate azul. Eita. A formatura do amigo meu, dia 15, lá, a gente cantando isso. Mas é horrível, assim. Que é... Meus amiguinhos, como vocês passaram o Natal? O Rico, primeiro Rico, acho que eu tô o mais violento aí. Você passou bebendo, Rico? Johnny, foi Johnny na mente. Keep Walking? Johnny Walker. Keep Walking, muito bem. Não ficou sem a comissão de frente, que nem eu? Hã? Não ficou sem a comissão de frente na boca, que nem eu. Não, ficou muito legal. Então tá bom. Nossa, que é isso? Ei, na boa, eu percebi que eu tava muito bêbado quando tinha uma amiga do meu amigo que tava bebendo comigo. Eu percebi que ela tava ficando bonitinha. Aí eu, meu irmão, na boa, vou pra casa. Foi complicado. Você está compromissado? Hã? Você está compromissado? Não, pô, mas peraí, ela é muito feia. Quando eu vi, ela tava ficando bonitinha. Ah, meu irmão, cana do café. Mas é chegada, é bacana, então? Não, eu tava vendo o Johnny. Exatamente. Estourou a bombinha aí? Puta merda. Tá bom, mano. Tipo, Natal é algo mais familiar, assim, né, cara? Minha família vazou, pô, fiquei sozinho em casa. Ah, é? Foi, pô. Você não foi atrasado? Foi nada. Eu vou trabalhar hoje. Eita, nossa senhora. Você vai trabalhar hoje ainda? É. Dia 25? Sim, nesse sim, estado? Eu trabalhei. Tipo, tô achando que eu tô mal. Eu tô achando que meu bico do peito tá durinho. Como é que é? Não, eu não ouvi isso. Pera aí, repete. Opa, eu gosto. Pera, você vai gravar, você vai gravar. Não, vou gravar não. Vou gravar não. Isso. Eu não vou gravar não. Assim, eu não. Vou... Que o bico do peito tá durinho. Que é isso, rapaz? Que é isso, que constatação, hein? Meu Deus. Que é isso? Só não fica fazendo carícia nele, viu? Pelo amor de Deus. Isso é algo muito bizarro, assim. Algo inconcebível pra minha mente. Muito bem. Sem juro rico, passou o Natal tomando todas. Bacana, do cacete. E não passou ainda, né? E não passou, nada. Tá passando. Vai beber mais hoje? Não, eu não quero, não. Quer não? Não, quer não. Tipo, você trabalha de telemarketing, né, Rê? É verdade. Tipo, quem é que liga pro telemarketing? É informática ou o que, que é que você faz? Telemarketing da companhia de saneamento aqui em Pernambuco, bicho. Nossa. Pensei que ia falar que era da Brasil Telecom, que já dá uma voadeira aí. Sei lá, rapaz. Ou menos de cartão de crédito. Ligar no Natal pro negócio, eu acho que é muito simples. Não, eu não ligo pra ninguém, ligam pra mim. Sim, eu entendo. Eu entendi. Tô falando assim. Ah, você é o cara das reclamações? É. Ô, meu amigo, eu tô com um problema aqui, você tem que resolver pra mim, viu? Não quero nem saber, não. Mais ou menos isso. Olha, eu quero que tu resolva pra mim, que eu não aguento mais essa presepada toda. Não é isso? É por aí. Só que se todo mundo falasse assim, tá de boa. Que isso, velho? Você recebe pior? Tô bem pior, cara. Nossa. Acho que a gente devia ter feito negócio do chat aqui mais de tarde, que aí você poderia contar pérolas de Natal também. Não. À tarde eu vou estar trabalhando. Eu vou pegar meio dia hoje, eu chego aquela só de noite. Muito bem. Ô, Ganso. Jô. Então, e tu, rapaz? Como é que foi de Natal? Ah, Natal... Comeram seu primo? Comeram seu peru aqui. Ah, Natal eu vim, né? Vim pra casa dos pais. Daí, acordei cedo, bem no banco, e descobri que o banco que eu precisava ir era o único que fechava às 10 da manhã. Todos os outros estavam abertos até meio-dia. Já roubou? Isso que era 11h30, né? Mas pelo menos eu consegui pagar no banco as contas. Ô, Ganso, você meteu o piro na boca? Não. Agora, José. Muito bem. Tem gente metendo. Me responda, Ganso. Depois quando eu tô falando, pinturei com o Fusca, tô com o carro sem freio de mão aqui. Acho que foi divertido. Ontem teve o peru, meti a coxa do peru na boca. Ui. O peito. Ah, ui. Coxa, né? O coxa. Tá bom. Meu Deus. Sem graça, né? Ele tá sem graça, já por causa do peru. É que já vieram me encher o saco. É, ué, mas é aqui é assim. Você esperava o quê? Você acha que ele vai encher o saco só no fórum? O cara tem que encher o saco de todas as formas possíveis. Estou referindo em minha casa. Quem está trabalhando aí com... Sei lá, uma onomatopeia. É, eu mesmo. Assim... Filho, tá gritando tudo pra rádio, é? É, mas rapaz, é tipo, é bacana isso aqui, viu? Eu tô com tanto de sonzinho aqui, só pronto pra testar. Tá certo. Mas depois da descarga... Ô, Mega. Opa! Tá aí ainda, meu? Morreu? Claro. Eu tô achando que esse Natal... Eu tô tentando configurar o joystick no Mami aqui, rapaz. Agora mesmo. Porque ontem a coisa foi feia. Nossa... Você tomou um cacete, né, velho? Minha nossa senhora, levei um sacode. Cacete, bola, Natalino. Bola. Opa. Tu devia arrumar aquele sonzinho que rola no programa do Marcos Mignon, pô. Qual aquele que é? De Caetano falando, bota essa porra pra funcionar aí. Rapaz, eu não tenho, eu só tenho uns sons. Ele é massa, porra. Ah, mas tipo... Descarga MTV, se não me engano. Eu tenho uma pequena musiquinha de Natal, gostaria que vocês ouvissem. É uma pequena. Eu não sei se vai sair direito, né? Porque a qualidade não é muito boa, mas nesse tempo de Natal, hoje esse Natal que tá uma. Simplesmente uma ressaca. Tem algum... Alô? Pois não? Oi. Pode entrar. Pode entrar. Quem tá batendo o microfone? Essa porra tá fazendo chiado. Calma. Vou tocar a música agora. Gostaria de desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Donald Duck! Eu juro que eu achei que você ia desistir dessa presepada aí. Nada. Eu pensei que ele ia botar alguma música de Simone, eu já ia desligar. Simone? Mas você tem cara que gosta de Simone. Mas é sério, pô, o cara, tipo, ouve Puffy Ayami Yumi, ouve Hatomi Hitaki, o novo CD de Hatomi Hitaki, é, como é que é o nome dela? Yumi Yamazaki. Fala aí, sempre eu escutei, bicho. Fazia quase um ano que eu tava em minha Yamazaki, velho. Acho que não existe mais nada pop do que pop japonês, né, cara? Ei, Atomic Kitten. Atomic Kitten? É Atomic que tava falando. Não, mas agora eu tô mais... Comprovando que eu sou um cara eclético. Certo. Escutando agora mais Dragon Force. Dragon Force? Tipo, não tem nada a ver com você. Cara... Sei. É aquele negócio, aquele metalzão ultra, mega, hiper rápido. Pois é, pô, precisa ver um clipe daqueles caras. Tem um coreano lá, fila da AP, bicho. Cara, bota um pedacinho aí pra nós. Só pra eu pegar. É o seguinte, pô, se tu quiser, vai no meu Orkut. Aí lá tem um vídeo de Dragon Force, bicho. O cara tocando é animal, bicho. Ah, eu acho que eu tenho aqui, peraí. Espera só um pouquinho. Acho que eu tenho aqui. Eu vou colocar aqui agora, pra vocês terem ideia, o que, que é Dragon Force? Pra quem... Dragon Force é o Goku dando uma forçada no banheiro, né? Oxente. Cadê os aplausos, né? A piada, as risas. Quando o motopé, aplausos. Desculpa, eu tava no Mami. Tava no Mami? Até agora tentando configurar. Vai treinando. Não tem essa merda, não configura com o controle, velho. Que jogar essa porca desse emulador no lixo. Ô, Ati, desculpa aí. Ei, de boa. Porque quando o Mega fala, parece que tá aparecendo... Eu tô escutando rádio da polícia, bicho. É porque, sei lá, não sei. Parece que ele tá lá atrás, assim, meio abafado, né? É, acho que ele tá abafado. Atrás, eu acho que ele tá atrás de você, Rico. Dá uma olhada. Ajuda aqui, peraí. Atende aí, Mega. Não, se atender vai... Vai dar bizuta essa do Skype aqui. Robô? Que porra é isso? Que é isso? Robô? Passa uma mensagem aqui dizendo, a pessoa que você está chamando não está, deixe seu recado pro robô. Que viadagem do Gmail é essa, velho? Isso não foi intencional. Me desculpa. Cadê o Dragon Force, cara? Ah, sim. Cadê o Dragon Force? Espia Dragon Force. Tipo, de repente virou mid. Começou bem. É, agora. Mas de repente virou agora, mídia. Presta atenção. Se você acha Dragon Force rápido. Sim. Então, o que que ele. Cara, até o Dragon Force no lento aqui ficou rápido. É o Rapcast. Tá. Opa! Tem alguém ainda aí? Alguém se surpreendeu? São Paulo. O pessoal tá desanimado, não quer conversar, parece. Eu acho que você... Alguém abaixo está alguém ouvindo, ouvindo. Hello! Alô! Parece. Então. Para tudo rodando. Como é que tá aí? Boa, tá de boa. Tá de boa? Tá bebendo alguma coisa? Hã? Tá bebendo alguma coisa aí, não, né? Nada, doido. Por que que você não... Por que você não dá uma bebida aí e começa a tomar um vinhozinho, cervejinha, não? Não, hoje não. Hoje não? Perdão. Muito bem. E o seu Natal, Mega? Sossegado. Só ciladas com parentada que aparece aqui já. Putz, nem me fala. Cara, teve gente chegando aqui, era mais de 3:30 da manhã, cara. Eu podre já de sono e os malucos. Nem parente é, parece aqui do nada, fica aqui. como diz meu irmão, o pessoal não tem noção também das coisas. Vem, toma as nossas cervejas, fica aí enchendo o saco. Puta merda. Nossa. Eu tive um Natal assim, muito conturbado, que começou domingo e a parentada chegou cedo, rapaz. Nossa, a menina encheu piscina, trouxeram aquelas piscinas de 2 litros, assim, ó, 2 mil litros. Daí tinha que encher a porra da piscina. Depois chegou piscina, parente. Não, parece caixa d'água. Pois, nossa, velho. E tipo, aqui minha casa é meio inclinada, assim, no quintal, fraco. Tá bom, cara? Oi? Não, eu moro próximo de um morro, tipo aqueles castelinhos no alto de um morro, assim. É mais ou menos daquele jeito. Que favelada. Que favelada, rapaz. Minha única casa tá aqui. Não é uma favela. É um pequeno casebre. Uma comunidade. É porque aqui em Recife, morou em morro, já sabe, cara. É favela. É bronca. Não, aqui também. Aqui é um pequeno morrinho, não é um morro, entendeu? Mas dá muito mendigo, com certeza. Aqui, o que mais dá é o zumbi mendigo que tem aqui. Zumbi mendigo? É, não, é porque, tipo... É assim, eu faço uma comparação. Porque eles estão pra todo lado, eles vão todos farrapar, e eles chegam perto de você, assim, arrastando. Aí você dá um tiro na cabeça deles. Sei lá. Você tem que dar tiro na cabeça. Como é que é? É, tiro na cabeça, lógico. Eu já desço do ônibus com a escopeta na mão e tum, tum, e metendo tiro. Mas é tipo... Engraçado, Mega. Eu gosto do bola porque o bola é... Não, ele não tem noção da hora de parar, sabe? Não, vai lá. Tá bom, eu vou parar aí. Vou parar porra nenhuma. Mas foi doido. Natal foi doido. Natal foi muito doido. Mas eu não parei em casa. Tanto que a gente adiou pra fazer o podcast de Natal hoje. entendeu? Você gostaria de participar do nosso podcast de Natal, Rico? Interessante, agora eu tô meio sem tempo, tá ligado? Eu tava até mexendo naquele Alta City um dia desse, e eu tava apanhando um pouco, mas aprendi um pouquinho, tá ligado? Então você vai fazer um programinha especial, então? Eu queria fazer um programinha de música eletrônica. Oh, música eletrônica. O que você tá pensando em tocar lá? Sei lá, bicho. Tá, eu tenho aqui um bocado de coisa aqui, agora... Porque eu mexi Raul! No Alta City... Toca Raul. Professor Volta. Toca Raul. Mas, na verdade, Rico, assim, é meio que... Não precisa ser... Eu queria do podcast de Natal, se você poderia participar com a gente. Assim, o que, que você acha? Você pode? Como é que vai ser? Não, assim, na realidade, é só gostaríamos da sua atualização. De resto, depois tá, a gente já combina com você, como é que vai fazer essa gravação aí, entendeu? Mas não, de boa, besteira, de boa, Fernando. Tem problema, não? Tem não. Beleza, então. Se até o vinho vazou, porque isso não ia... É, rapaz, nossa, você falou um negócio... Parabéns, Rico. Mais palmas pro Rico, por favor. Obrigado. Mais palmas. Eu não tenho moral nenhuma nessa rádio. Muito bom. A galera tá cheio na merda no meme, bicho. Pois é, tá no mame, cara. É meme ou mame? Sei lá, falo meme. Eu falo mame também. Meme. É o que em inglês, né? Eu falo mame. Mas eu ia completar agora, você me deixou molhar o bico, essa bela porcaria. Eu ia falar, eu falo merda. Vai ser opinião minha, viu? Não quero encheção de saco. O Ice vai detestar. Eu tenho a impressão de que o Ice vai detestar o podcast de Natal. É só uma pequena impressão. A gente falando mal do Mami, eu fazendo um tutorial dessa bosta. Nossa. É, cuidado que o Ice pode matar que fala mal do meme, viu? Assim mas como quem? O Ice pode matar que fala mal do meme. Mas o Ice Cream? Cadê as palmas? Palmas de nerd, palmas de nerd. Que isso? Muito bom. Palmas de nerds aqui, ó. Que diabo foi isso? É que... Tá bom. Aqui, então. Não. Não? Não. Poxa, o que houve aí? Eu não sei, cara. Eu não sei. Essas palmas são mais padrão, são mais legal. Apesar que a gente podia não, levar horas. Tem alguém digitando aí, conversando com a Tete na minha senha. Entrar no nada, eu aqui. Não, eu tô... Não, todo mundo falando. Não, eu tô chamando ele aqui, mas ele tá fazendo doce. Ah, meu microfone não tá aqui, não sei o quê. Chama o cara de tio lá, rapaz. Quem que é o Sinuca? Ah, toma. O Sinuca morta tá no meu MSN aqui. O Deadpool, pera aí que eu vou ligar pra ele. Ai! Pera aí. Mais troça aí! Lá vai. Não, não quer atender. E agora? Atende aí, Rico. Faz um demo pra gente. Vou pedir aí pra falar com ele, testar o microfone. Tá. Falando mal do Mami, eu passando o Mami pra ele. Sacanagem. O Felipe não tá na MSN, não? Não é agora mesmo. Ó, cacete de Linux, ó. Carai. Tá deixando. Depois fala bem dessa merda. Quem, o Lino? Eu arrumei um Nossa, patch. Que divertido. Pô, é Chico XP. Tipo XP? Mas... Não. É o Ubuntu Transformation Pack para XP. O XP fica com a aparência do Ubuntu. Oh. Nossa, um Linux que funciona. Hã? Não, continua, por favor. Um Linux que dá pra jogar. Calma. É um tema pro Windows, é isso? Correto? É. Muito bem. Você tá lerdo hoje, hein, Bago? Ah, rapaz, é a ressaca de Natal, porque hoje, não sei se vocês repararam, todo mundo acordou devagar. Eu, pelo menos, acordei devagar. É a ressaca do peru. Peru, no meu caso, não teve, não. Por que o bom? Quase sensual. Eu tenho um bombom aqui, vocês querem? Bombom? É, ué. Tem gente que gosta de doce, tem gente que gosta de... Você tem os Mortal Kombat aí, Ganso? Ô, Bola, eu vou arrumar pra tu o som, bicho, do Caetano Veloso. Você tem os Mortal Kombat aí, Ganso? Que saco é esse tocando, hein? É você que não quer atender ninguém. Nada. Opa, calma. O Deadpool, tá ouvindo? Só escreve. É uma bomba! Piscinão! Muito bem. É o Tardinho, não é o Tardinho? Deadpool, que... Piscinão. Piscinão, bota pra lá. Escutei não. Tá. Testa aí. Opa, efeito errado. Alguém está me ligando aqui. O que é isso, bicho? Calma aí. Vamos conversando aqui. Vou estar ajudando o Deadpool a configurar um negócio aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou que nem aqueles burros que usam aquelas tapeiras, aquelas viseiras. É, perdemos o gancho. Eu tô aqui. Exatamente. O Deadpool falou que eu sou que nem o Windows. Eu tô aqui. Eu também sou assim. O Ganso morreu. O Mega morreu. Eu também. Muito bem. Eu soube que eu tô indo pro meme. Eu tô morto ainda? Não sei. Você devia saber, né? Ah, não sei. Pô, veja, por exemplo, o Gizzy. O Gizzy morreu e tá vivo até hoje. É o personagem morto que mais aparece, né? Esquisito. Parece quanto é jogo lá. Né? Com aquela musiquinha dele lá. Como é que é? Mata ele no 3, daí depois ele aparece no Hellbolt, ele morre, ele reaparece no Hellbolt Special. Não é 3D, é o Hellwave. E depois aparece no Hellbolt 2. Exato. E aparece naquele The King of Fighters 3D. Não sei, como é que é o nome? Ele ali é muito roubado. Não, Neo Wave, mas no Neo Wave ele tá vivo na época. Ei, mas Neo Wave eu não falo, não. Neo Wave, não, aquele o Maximum Impact. Ô, o Maximum Impact é massa. É massa, mas ele aparece lá também. Com a mesma musiquinha. Eu não sei, eu tenho só um no Xbox, ele aparece no 2? Não sei, eu já não sei. Rico? Alô? Sabe? Você que gosta de KOF? Você que ama o Ash de paixão? O meu peito tá duro. Oh. Alguém me segura? Só pra quem não entendeu e quem não ouviu, o Rico disse que o peitinho dele está duro. Meus, eu acho que eu consegui estabelecer uma conexão com o Deadpool aqui. Deadpool, berra aí pra nós. Oh, pera aí que eu vou pegar a comida, pera aí. Alô? Alô? Ah. Alô, Câmbio? Pera aí. Abaixa o volume aí, tá dando eco, o cara não tá conseguindo nem ouvir a própria voz. Fala pro Piscina Morta aí pegar. Alô? O... Echo! O Skype? Ó. Ah. Oh. Ei! Boa, hein? Ouviu? Aí, aguenta aí. Desgracento. Ei, eu voltei. Quem está com o maldito do áudio ligado no volume máximo está provocando esse eco lazare. Desgramento fuderento. No máximo eu não tô não, porque a galera que tá dormindo não posso estar no máximo não. Ripar o áudio do vídeo? Que formato que tá o vídeo? Ei, me diz um programa bom. Que formato que tá o vídeo? O áudio do vídeo? Eu esqueci agora. Que formato ninguém. Que tá o vídeo, criatura? Que? Fala muito aí, bem, velho. Tá em AVI, você usa o Virtual Dub. Droga nenhuma, mas pelo menos isso tu entende. Eu tô com um vídeo aqui, eu converti pra AVI, eu quero tirar o áudio dele. Windows Movement, não, melhor não, hein? Beleza, valeu, eu tiro daqui, é porque eu tava preguiça de perguntar. Ah, usa o Windows Movie Maker. Uhul! Ei, tô sem o Virtual Dub, que merda, cara. Não tá entendendo nada que ele fala. Só pra ver um arquivinho de 1 mega demora 20 minutos no computador. Ei, de boa, vocês sabem que meu celular é um MPX220, tá ligado, né? Perdão? Ei, calma aí. Não tem um sotaque desses, cara. Quem que entende o que o cara fala? É porque o microfone tá torto, peraí. Melhor agora aí. É o sotaque do Rico, o sotaque mais famoso do Brasil. É, o Bago tem voz de locutor, assim, daquelas rádios. Vem, minha amiga, vem chegando. Sucesso. Vai lá, Bago. Bago, fala assim. Funk da pamonha. Vem chegando, vem chegando. É o abacaxi, o abacaxi. Roger Medina, um clássico. Olha, vem chegando. Pamonha fresquinha. Pamonha. Como é que é aquela música mesmo? Esqueci. Rodney D, cara. Funk da pamonha. Olha, mas... Você acha? Vai, pamonha, até tipo falando aqui. Vai, pamonha. Vai, curau. Vai, pamonha. Vai, curau. Quanto você acha? Ô, Bola, pega essa foto aí. Eu tracei essa, Bola. Eu tracei essa. O cara tá mandando... Tá ali, que meu celular tá do lado da bolsa dela, meu celular. Tração porra nenhuma. Meu celular tá do lado da bolsa dela. Tá, pô. Eu sei. Já vi essa foto. Essa foto é a mais repetida da internet. Experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Eu comprovo. Tá aqui, mas tá do outro lado. Certo. Então, o que você não tá aí, então? Delícia! Vai, pamonha, vai, curau. Os caras acharam a música, velho. Puta. Sejam bem-vindos. Meus amigos, vocês estão escutando o podcast de Natal da WP? Por mais que o Rico foi embora? Por mais que isso não seja um podcast de Natal, isso é um podcast de Natal de fato. Estamos aqui com o Evil Ganso. Evil Ganso, você está aí, Evil Ganso? Eu estou. Não, estão todos aqui. Estão o Rico. Você está aí, Rico? Você está me ouvindo? Estou comendo macaxeira com carne de sol. Meu Deus do céu, tem como mais ser cearense do que esse menino? Tá pendurado na mandioca, já cedo, Rico. Adulto, o que é macaxeira agora? Eu não sei, o que é uma macaxeira? Macaxeira aipim. Uma mandioca. Mandioca, Rico. Oi, mandioca. Exatamente. Na moral, pô. Rapaz, o Rico... Tá bom, Rico, tá bom. Ele bebe pra cana da cacete, mandioca, o cara é o rei da espiritualidade. O que é o que? É marrom por fora, branco por dentro e sangra? Valendo! Essa pedra é velha, Deus. Tem que falar com mandioca, eu não sabia outra coisa. Não, ó, no chat, muito bom. É o nosso piadista de plantão. Desculpa, é que eu não ouço Ari Toledo todo dia, cara. Nossa, Ari Toledo é ruim pra cacete, velho. O grande Bilu está acompanhando aqui no chat. Está tentando configurar o microfone dele neste momento. Ele consegue soprar. Sopra aí, Deadpool. Sopra aí que só... Manda brasas. Que não faz a cachaça, né? Só ligar o microfone no computador. Sopra aí pro pessoal te ouvir. Que o som do sopro sai. Microfone da clone do Deadpool, rapaz. Sim. Estamos aqui. E estamos também com o Mega Tornado ali. Tem ali tá o Filipe também, o nosso tiozão Targin, tá aí de acaso. De presença no microfone. Podcast de Natal da WP. Estamos com. Ah. Eu sou ruim com contas, ok? Quantas pessoas? São 5 pessoas que estão aqui? Exatamente, 5 pessoas. Ele já foi adicionado, eu não vi, cadê ele? Me dá licença, me passa o telefone. Muito bem. E eu aqui também, estou tentando, de certa forma, conduzir essa merda toda. E esse é o silêncio. O bago é o canalizador. Caraca, passou uma bola de feno do meu lado, cara. Nossa senhora. Bola do quê? Bola de feno, sabe? Ah, você tá bola de fogo. Não. Vamos agora tentar estabelecer uma conexão com Filippo Tardin, o cara de tio. Complicado. Vamos ver se a gente consegue. O Tardin é careca, velho. E não fala assim do cara. Acho que não. Fala assim do cara. Se não me engano, tem uma versão. Tô tentando aqui, mas o cara me usa Linux, velho. E o Ubuntu nessas horas é. Não tem como você conversar com o cara, não tem como você chamar. No Skype, dá pra instalar um Ubuntu no. Dá pra instalar Skype no Ubuntu? Como é que é? Dá. Dá sim, ele emula do Windows, né? Com IE. Fala com o Gizzy Howard aí pra ele. O que foi isso? Tá lá esse negócio. Tá bom. Esse aí. Ai, esqueci o nome. Caiu, meu? Isso o quê? A Windows Vista. É o Rico, né? Vista sou eu, cara. Que já é tão bom pra trabalhar no Zorra Total. Ó, deu eco. Que sem graça. Não é? Acho que dessa vez eu consegui ser mais sem graça que... Que você, eu. Assim? É. 40, quase praticamente 50 minutos de gravação. Os caras estão escutando agora? Opa! Agora eu tô. Quem tá falando seu? Mega! Pera aqui, rapaz! Mas... Quantos anos esse cara tem, rapaz? Eu acho que ele tem 24 aninhas. Nossa. Ui! Ué! Tentei colocar o Ganso agora. Vamos ver se ele. Ô, Ganso! Eu. Aê. Opa! Todo timidozinho. Agora sim ficou bacana, cara. Eu chamei o Deadpool, mas pausei o pessoal e não. É, entendi. Cabeça. Eu não sei, eu chamei normal a porcaria do negócio. Só que ele pausou o resto. Ô, Rico, bem que você podia arrumar o Skype aí, Henrico. Parece essa gambiarra no Google Talk, que a gente tá fazendo. E o Tardim, você testou com o Tardim ou não? Ué, Tardim não sai do Linux. Vou chamar ele de novo aqui. Chama lá ele. Rapaz, esses caras que querem fazer diferente é o problema. Que o cara instala a porra no Windows pirata no computador resolve, velho. Não, tem que ser Linux. Linux é melhor. Ele pode ficar de híbrido, que nem eu faço aqui. Eu tenho Linux e tenho o Windows. Pra quando eu quiser ser nerd mesmo, aí eu mudo pro Ubuntu. Agora, quando eu quiser jogar alguma coisa e ficar de boa, aí eu mudo pro Windows, entendeu? Rapaz, essa porra é foda. Pra criar um trabalho, os caras estão trocando, tirando o Windows e botando essa versão. Rapaz, que você vê neguinho levando coça disso. Mas é, porque, tipo, alguém leu aquele texto que eu coloquei lá no fórum do cara descendo cacete no Linux? Eu li. Não. Eu li. Não. Nossa, seu cara regaça. E algumas partes eu acho assim que o cara tem até razão, porque o cara não pode, tipo, tá com o Windows agora e trocar pro Ubuntu, entendeu? De uma vez. Se você fizer isso, tipo, sei lá, acho que... É podcast de Natal, né? Podcast de Natal e nós falamos. Ah, tá certo, isso aí, podcast de Natal, ho, ho, ho. Não, o pessoal não quis falar das festividades, mas é um especial. O Rico falou, ele teve uma festividade. Melhor não falar, rapaz, ele vai começar a falar da história que tomou uísque ontem, rapaz. Com um amigo. É melhor parar por aí mesmo, cara. Rapaz, se você ouvisse o que a gente ouviu, que esse homem falou aqui agora há pouco. Nossa. Não, rapaz, deixa essa porra enterrada, rapaz, melhor nem escutar, rapaz, tem até medo que vai sair disso. Só pra constar, nós temos um onomatopeias aqui. Entendeu? Nós somos uma rádio de classe, de categoria. O Rico, ele estava aproveitando um relax total e com um amigo dele e tomando aquele vinho, perdão, tomando um Johnny Walker, Keep Walking, na noite de Natal. R$10. Quanto? Oh. A famosa garrafa de R$10. 10 pila a garrafa de Johnny Walker. Tomou tudo? Peraí, foi original, foi pirata. Aquela que se você coloca na batata, coitada, batata, né? Não, batata? Ah, não conhece o teste da batata? Poxa. Não, eu sou meio... É que ele ainda não é universitário. Você pega o uísque e coloca na batata. Se a batata ficar de outra cor, quer dizer que tem muito... Gasolina? Não. O Rico me mandou um áudio aqui. Não faço ideia do que seja, mas eu vou executar ele agora. Vamos ver que diabo que é isso. E bota essa porra pra funcionar direito. Ah, meu Deus. Caetano Veloso. Nossa, alguém merece. Marcos Mion, velho. Rapaz, e que outra coisa tá lembrando agora, rapaz, o final do podcast, o Street 60, rapaz. Sim. Não sei quem soltou, cara, perguntou aquela coletiva de vaca. Ah, mas nós resolvemos. Rapaz, nós resolvemos esse problema. Tem um falou colmeia, enxame. Olha o cateia de vaca. Eu apenas cogitei os coletivos de vaca. Eu acho mais legal. Uma resma de vaca. Não, a resma foi o Megaton. Resma é papel, rapaz, pelo amor de Deus. É que res, R-E-S é um dos nomes que chamam as vacas. Res. Ah, eu pensei que era calma. Momento cultural. Mas é rebanho. É rebanho. Coletivo. Que bosta. Essas caras da capital que não sabem é foda. Não, é foda. A última vez que eu vi coletivo foi na quarta série. Ah, mas é, ué. Pô. Ó, o Tardinho tô com. Acho que instalou o Skype, vou tentar adicionar ele agora. Só a mérito de curiosidade, tá gravando? Sim, sim. Mas já é o especial Natal ou por enquanto é só bobeira? É. Na minha opinião. Essa é bobeira já é o especial de Natal. Já temos uma hora de especial de Natal já. Vai fazer só o especial de Natal. Mas tem musiquinha de Natal? Ou vem depois? Uai, musiquinha então é agora, então. Não tem uma musiquinha. Pelo amor de Deus, se você botar aquela música da Simone pra tocar, vai ter problema. Não. Não faz não, ué. Pronto, musiquinha de Natal, é. Tem mais aqui que vocês... Cara, quem tem o Tardinho aí no Skype, por favor? Eu não tenho ninguém no Skype. No Skype, tá. Skype. Agora me diga, quem é o Tardinho? Tardinho é o Vampire do Kander. É o Careca. É o é o Gargamel. Tá osso aqui, você não é o Gargamel. Eu tenho ele no MSN, certo? Ele no MSN, cara. É, mas o que acontece? Já tentei chamar ele pro Google Talk, ele não tá usando o Google Talk, não tem jeito. MSN não tem como, porque ele... O MSN que ele usa, não sei qual que é. Deve ser o AMSN. Deve ser o PIDIN. Deve ser o AMSN, não tem como fazer chamada de áudio. Agora eu vou tentar adicionar ele aqui. Ele já tentou mandar mensagem pra mim, mas nada. Bom, pelo menos agora ele tá percebendo que ele tá totalmente broxado. Que é isso, Rico? Porque ele não está conseguindo nada com o Windows. Ah, tá, ué. Ele tá aí na internet. Ah, é. Já é muita coisa. Já é alguma coisa. Nada contra o Windows, mas... Quem tá matando o pastor? Isso é uma máquina de datilografar? É tiro, pô. Não viram o jogo que eu mandei pra vocês aí? Ah, e... Tô desde onde jogar, desde onde jogar. Ei, tá tosco aí o som, viu? É aqui também. Ó, vou tentar adicionar o... Tarde na conversa. Botar o WMware no Linux e instalar o Linux XP aí. Ô, Tardinho! Acorda, Tardinho! Assopra! Ô, Tardinho, assopra! Assopra que funciona, Tardinho! Que é isso, gente? Oi? Qualquer fone. Abre essas pernas pra mim, baby. Olha o clássico. Você todo fundo pra mim que você não quer dar esse papo de pele e de química não tem nada a ver. Não é filme nem novela. É só sexo, eu e você. Já deixei você nua em pelo. E na hora você deu pra trás. Então abre essas pernas pra mim, baby. Pra aprender como é que... É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à gravação do podcast de Natal da AWP. A gente tem aqui hoje um monte de coleguinhas novos. Coleguinhas? Vamos, amiguinhos. É hora de dizer oi. Oi. Meus amigos. Que porra é essa? Isso é o Gans. Chama o Barney. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, rapaz. O cara estuda, eu estudo 5 anos pra fazer a faculdade de Direito e participo de uma porcaria dessa. Como é que o cara me fala umas 10 horas da manhã? É o Brasil, meu amigo. 10 horas, me falaram as 9. Mas era pra ser as 9. Tem uns caras aí que é atrasado pra caralho e tal. Mas, ó, o Tardinho... Tardinho, deu problema. Tardinho, acho que vou colocar aí no chat aqui. Acho que ele não está conseguindo ouvir. Acho que ele usa discadona, então deve estar muito pesado pra ir lá. Estamos como disse o Mega, estamos começando mais um podcast, nosso podcast especial de Natal. Aê. E hoje nós temos muitos coleguinhas aqui conosco do fórum. Temos aqui o Ganso, tá aí, né, Ganso? Como é que é? O Rico, que está me interrompendo na chamada aqui, está aí, Rico? I'm back, exatamente. Puta que pariu, tá vivo ainda. E o Deadpool também está conosco aqui na chamada do Skype. Tá aí, né, Deadpool? Tá tremendo a falta do que fazer. É, exatamente. Mega. Tá aí, Mega. Opa! Lá no fundo da sala. Tamo aí. Tá aí. A vozinha mais picholeta que existe. Não. Infelizmente, Rico, ele não é a voz mais bicholenta que existe. Eu tenho que discordar dessa sua afirmação. Pelo amor de Deus, alguém pede pro Rico falar em português. Ô, Rico, desliga eu ligo o SAP aí, cara. Liga, bota a legenda aí, Rico. O pessoal daqui tem voz de macho, cara. Só que voz de viado. Não. Não é assim. Entendeu? Pelo amor de Deus, um cara que entra na mandioca 10 horas da manhã fica querendo sacanear alguém, rapaz. Exatamente. Macaxeira. Olha, o tema era pra ser o podcast de Natal, mas assim, tá uma merda, tá uma zona, mas ficou muito engraçado. Mas o que é o Natal se não a reunião entre amigos, entre pessoas, confraternizando uma data? Lembre-se que o Natal hoje em dia é meramente comercial. O espírito natalino está se perdendo. Eu gostaria de salva de palmas para o nosso amigo Ganso, que mandou mais uma pérola de... Muito bem. Palmas para o Ganso. Eu tenho uma coisa para falar. Manda, Rico. É, porque o meu peito já está mole agora. O que ele falou? Tá, só pra... Ele não falou nada. Vocês querem mesmo que eu traduza o que o Rico falou? É que o microfone dele parece estar mais baixo que os outros, cara. O som dele aqui não chega muito legal, não. Ô, Rico, aumenta o seu microfone aí, Rico. O peitinho do Rico está mole. Só pra... em alto e bom som. Rico, aumenta o seu microfone. O pessoal não tá te ouvindo direito. Peraí, é porque o negócio desceu pra garganta. O negócio desceu pra garganta. Gente do céu. A próxima vez que eu perguntar o que ele falou, você fala, você não vai querer saber. A gente falou, você que ficou de sacanagem. Você fala isso. Rico, o que é que desceu pra garganta, Rico? Ah, não pergunta que ele vai responder. Microfone. Eu não aguento esse pessoal. Dia 25 de dezembro, meu amigo, de 2007. Estamos aqui desde as 9 da manhã. Desde as 9 da manhã, gravando um maldito de um podcast. Vai ser 2 horas. Boleta. Eu ouvi os risos, eu não consigo. Muitos risos, Rico. Diga de novo, por favor. Boleta, a musiquinha que eu passei pra você, você podia retornar a música, por favor? E bota essa porra pra funcionar direito. Essa mesmo, retorna, por favor. Retorna, você perdeu? Eu deletei sem querer, cara. É isso aí, exemplo de inteligência do nosso amigo. Você viu o vídeo Você viu o vídeo 733? Sete, vamos ver. Eu vou botar o... Eu não abri o vídeo, tô até com medo de abrir esse vídeo. Mas como eu tô usando fone de ouvido, então não tem problema. Vou colocar aqui, eu não sei o que é. Vamos ver. Deve ser viadagem, no mínimo. Que é isso? Ah, não. Infelizmente não dá para traduzir isso com apenas o áudio. Depois o Rico disponibiliza para vocês aí. Muito bem, Rico. Muito bem. Eu vou te passar o áudio, viu, Rico? Tô esperando. Muito bem. É isso aí, meus amiguinhos. Dia 25 de dezembro. Caraca, tá chovendo aqui, bicho. Tá chovendo. Aqui tá um sol do pô, da porra, rapaz. Aqui tá chovendo, cara. Eu tenho que trabalhar mais tarde. É, o Rico vai trabalhar hoje, cara. Pois vai oferecer suporte aos nossos amigos aí de... Como é que é? Assistência social? É da Compesa, cara. Isso. Companhia Pernambucana de Saneamento. Ó. Oh. Soa importante, Rico. Soa muito importante. Mas na verdade é bom merda. Soa muito importante que você faça. Só um minutinho aqui, estou com probleminha. Tá, sou importante. Agora pergunta o que ele faz lá. Ele ouve os nossos, aliás, os amiguinhos dele lá de Pernambuco reclamarem por que, que a descarga não está funcionando. Por que a privada tem entupida. Por que, que o córrego da frente está cheirando muito mais mal do que de costume, não sei o quê, né, Rico? Por aí, por aí. Por aí. Por aí. Ai, meu Deus. Quer dizer que era limpo o bueiro. Exatamente. Não. Ele não vai lá, ele faz a administração pra poder limpar o bueiro, entendeu? Ei, o Ax tá aqui, não, o Ax, né? Como é que é? O Ax tá na área, o Ax. Axe? O Ax, cacete. Ah, o Ox. Nossa senhora. Não é Ox que fala, não? O Ax. O Ax, eu pensei que ele tá falando desodorante. Ah, o Ax. O Pablo, exatamente. O Pablo tá por aí? Aí não, né? Não, não tá não, infelizmente ele não. Não, tá. É porque... Não, vou falar isso não, porque senão no podcast eu vou pensar que eu sou preconceituoso. Não, diga para nós, qual que é o problema? Não, eu queria dizer que o pessoal liga pra mim, eu registro e mando o espírito fazer. Só que se o Arthur escutar isso, ele vai bater em mim. Se ele escutar um negócio desse, ele te arrebenta. Eu sei disso. E né, tem outro também que fica mó ofendido com esse tipo de coisa. Mas não vamos entrar nesse assunto. É, cara, isso, sem viadagem. Sem viadagem. Sem viadagem. Ah, foi? Muito bem, muito bem. Então, agora falou, tem que falar nome. Ah, vocês conhecem o Vest do fórum? Não, né? Vest? V-A-S-H, Vest. Fast Style. Ah, é o cara de Trigun. Pois é, ele deu suporte. Lembra qual foi o tópico que o Rico ficou muito puto com o Ganso? Que ele... O Ganso? É, que o Ganso botou aqueles MSN Mods. E o que acontece? É, tinha um negócio que ele falava assim, cala a boca, preto. E o Oaks estava no meio. Aí o Oaks falou assim, ô Ganso, você é trouxa demais, que você quer, que quer. É, eu me lembro disso. Então, eu lembro. Mas era assim, porra, o cara queimou mesmo? É, ué. Lembro que era uma coisa assim, cala a boca, preto, filho da puta. Um negócio assim, é. Nada porra, disso. Ele deu mó piti, cara. Eu lembrei o que é. Ô, preto, chimpanzé, filha da puta. Era um negócio desse. Cara, mas tipo, foi foda que eu só tava... O cara falou, alguém tem coisa do MSN Plus, som, eu quero pegar. Eu, tá bom, e fui passando a pista inteira, assim. Vai. O Mac, o Ganso vai saber que o cara faz parte lá dos Pantera Negra. O cara se ofendeu todo, velho. Nossa, o cara se ofendeu todo, velho. Nossa. Tipo, é só brincadeira. Mas o Ox levou sério. E o Vash, ele também é negro. E ele tipo, deu suporte lá pro Ox no tópico do fórum, entendeu? Foi solidário. Foi. Mas tá ligado que é com esse tipo de brincadeira que começa o racismo de verdade, né? Porque... Pois é. Chega de papo de mãe, vamos voltar ao assunto. Ganso querendo... É um poeta esse rapaz. É um poeta. É um poeta. Eu só imagino o trabalho que o Mega Tornado vai ter pra poder editar, editar isso. Editar o cacete, filho. Quem vai editar esse troço é você. Eu não quero saber editar essa merda, não, senhor. O tamanho desse arquivo que o Mega vai ter que fazer o download. E, porque, ó, o Mega, é o seguinte, eu tô gravando aqui, mas eu não sei como é que vai sair o áudio, não. Porque o áudio, às vezes, sai fudidão. Então, o trabalho sai para o nosso novo administrador. Palmas para o nosso novo administrador do fórum. Deixa eu pegar. Cara, isso aqui... Mega tosco, admite que é isso, não, cara. Você não viu, não? Pra quem não ouviu não ainda... Eu não vi esses negócios ridículos, não. Baixe o novo front AWP feito pelo nosso mano de plantão, o Pombo Periquito Fênix. Ele está com notícias lá e diz que o Mega agora é um novo administrador. E... Tá mentindo, hein, rapaz? Tá, ué. O cara está uma estrelinha agora. Está uma celebridade. Cantares da humildade pra ele. Você está uma celebridade agora. Ô Mega, você era mais humilde. De nada, filho. Eu tô de moderador Latino. Só. Você é moderador. Pois é. Começa moderando o podcast, então. Yes, é verdade, é. Administrador e moderador é o mesmo esquema, no empregador e estagiário. O administrador faz porra nenhuma, o trabalho fica todo pro moderador. Pior que é mesmo isso. Se parar pra pensar, é isso mesmo, cara. E é isso aí. Quem está com volume? Não tem nenhum administrador aí não, né? Não tem nenhum administrador. Então, tá bom. Corta essa parte depois, fazendo um favor. Pode deixar, Deadpool, eu vou cortar essa parte, você não se preocupe. Ninguém. Já ouvimos saber, coisas piores. Vocês estão ligados que esse podcast, né? Ligado que esse podcast vai ser um esquema assim. A gente vai ter um podcast de Natal, vai durar uns 5 minutos. Aí os erros de gravação vai ser as outras 2 horas do negócio. Cara, vai fazer que negócio, tu lança o podcast. Uma semana depois todo mundo baixou, você lança a versão sem cortes. Especial Natal da junto, sim, se abraçando. Versão do diretor. Exatamente, direto. Cantando a música da Simone, né? Especial Natal. Então. Aí, Simone não, cara. Simone, Rico. Simone. Ele não quer Simone, mas ele quer porque quer Caetano Veloso. Dá pra saber o que é pior. É? O cara come macaxeira no café da manhã. Você quer o quê do cara, mano? Macaxeira. E o Echo? Tá presente também. Mas acho que agora... Ô, Rico, eu vou te mandar o áudio aí, viu? Esqueci de falar. Lá vai. Muito bem. Quem tem mais alguma pérola pra contar? Ô, Deadpool, como você foi de Natal, Deadpool? A família reunida em casa aí, como é que foi? Ah, rapaz, foi um saco, cara. Foi um saco. Foi um saco. Simplesmente resumindo, foi um saco. O meu também foi um saco. Tá com a falsidade que aflora nos nossos corações no final de ano, né? Falsidade presente. Principalmente mulher, né, cara? A mulher chega. Aí não tem problema, não, cara. É, ué. Tipo, mulher chega e fala assim: oi, amiga, que não sei o que é amiga, que não sei o que é amiga. Quando a mulher vira as costas e sai, filha da puta, essa mulher é a piranha, não sei o quê. Homem não. Homem já é diferente. O cara chega e fala assim: e aí, cretino, filho da puta, desgraçado, como é que você tá? Cada um vai pro lado e fala: pô, esse cara é gente boa, maneirão. Cara, gente boa pra caramba. Pô, demais. Nossa. Tá falando em velocidade, eu tenho que ir no Orkut e mandar um filho da puta pro meu chefe. Opa. Manda um filho da puta pra ele aí. Como é que é o nome do seu chefe? Amiguinho. São três, são três. É melhor não falar o nome, não. Você vai com o cara que vai escutar esse troço. Mas a ideia é essa mesmo, você poder mostrar pra ele depois o que você tava fazendo no seu feriado. Eu sou mero estagiário, pô, tem que ficar na minha. É. Estagiário que pode fazer qualquer cagada, né? Que não dá muita coisa, né? Pô, meu trabalho, meu filho, primeiro o pescoço que voa é o meu, cara. Então tá fodido, porque normalmente qualquer cagada é culpa do estagiário, por definição. É o seguinte, é um estágio na procuradoria do município. Então tem os advogados da prefeitura, tem gente estagiário dos caras. Pô, se o cara perder prazo, cara, eu vou pra cima de quem? Deadpool. Se a gente fazer uma coisa errada, e aliás, vocês perderem qualquer coisa, se fizerem uma coisa errada. Uma bomba? Nossa, esse Hadouken tá até com eco. Que louco no pátio! Olha! Que porra foi isso? Dá licença, me dá o microfone, microfone. Calma, calma. Nossa senhora. O lazarento maldito viado que está com volume no máximo aí, faça o favor de abaixar essa bodega. Não, não, faça assim, ó. Tem que ser assim. Oi, meu querido, poderia abaixar o volume da sua televisão para a gente poder ouvir? Fala pelo microfone ou pelo telefone. Obrigado. Bota essa. Aí, é isso aí. Você tá virando, além da invenção. Echo! É isso aí. Temos aqui Minas Gerais, Curitiba, São Paulo. Você está em Mordor ou Deadpool? Não, eu só vou pra lá amanhã, cara. Mordor. Tão Mordor brasileira, você vai depois, né? Campos, é conhecido como a Mordor brasileira. Estamos aqui também com Beltrão em peso no programa também. Você está quem em não Bel... sabe... Oh, não, continua. 85 quilos de peso. 85 quilos de peso em Beltrão. E principalmente lá, distante, longínquo, o Ceará, lá na puta que pariu, está Sejuro Rico. Falando de ei, Pernambuco. Ceará, não, eu sou pernambucano. De internet? Não. Diga essa frase de novo, mas com aquela empolgação que a gente conhece. Não sou cearense não, porra. Sou pernambucano. Exato. Caralho. Você ainda tem coragem de falar isso? Sensacional. O bagulho é igual que em South Park, você lembra? Irã, Iraque, é tudo a mesma coisa. Mas é... Pô, esqueci de comentar. O Manji também... É daqueles lados lá também. É nordestino, não é? Que é aquele sotaque dele, não sei quem ouve. É daqueles lados. Eu não sei quem que... De qual mini-estado que ele faz parte ali. República do Ceará. Mas... Eu vou tentar uma coisa aqui. Naquele jeito. Eu vou tentar uma coisa aqui. O Felcan está online. No MSN. Eu sei que a maioria do povo... Não, aliás, a maioria não. Isso é com o Rico. Quem não gosta do... A maioria do povo que não gosta é o Rico. Mas, vou tentar botar o Felcão online aqui. Rapaz, não tem nada contra o cara não, mas pra mim é que eu vou te falar, cara, Elf é coisa de viado. Elf é coisa de viado, isso, com certeza. Ei, na boa, sem mal, sem viadagem, porque Delta pode escutar. Isso, exato. Nossa, para, nem a palavra viado. Rapaz, essa parte é escossa, você vai dar besteira, cara. Não, eu isso, não vou isso, editar essa merda. Proibidona do podcast. Vocês estão tudo fodido. Eu não vou editar essa merda. Você vai... Fala pra ele, Bob. Você vai editar, velho. Você vai editar. Veja bem, tem certas pessoas que têm... Não é bem preconceito, mas elas não conseguem captar a intenção da palavra. Quando você fala seu preto lazarento, sim, pra um amigo que é branco, tá só enchendo o saco do cara. Mas aí se um preto ouve, digo, um afrodescendente ouve, ele já fica indignado. Mas agora se o cara te chama de branquelo, daí o que acontece? Não, porque é branco, né? Chamado branquelo também é um preconceito, veja bem. Mas é, rapaz, não deixa de ser. Claro. Vai sair na rua com uma camisa 100% branco na rua pra você ver. Neguinho te lixa, cara. Oi? Neguinho te lixa na rua. Neguinho te lixa. Não, entra numa favela. Tu não sai nem o seu dedão do pé da favela, meu amigo. Agora o cara pode usar a camisa 100% negro. É. Entendeu? É. Isso aí não, o pessoal não fala nada, entendeu? Agora veja uma coisa bem interessante. É, tem cotas pra negros, né? Tem. E pra albinos? Quantos albinos tem na sua faculdade? Na faculdade não tem um. Pensa isso. Não tem cota pra albinos. Minha irmã falou, bota pra gordo. O gordo tem um monte de gordo. O Ganso falou uma coisa importante, uma coisa muito importante, temos que salientar qual a porcentagem dos caucasianos, dos índios, dos cearenses nessa porcaria. Você quase falou com ele, rapaz. Quase falou com ele. Olha, o cara é um gênio, rapaz. É um poeteiro na, mesmo. Na minha universidade tem índio estudando, mas é uma tropa de vagabundo. Faz jus ao nome, índio. É o universitário do tropa de elite, né, Hugo? Né? E isso que eu sou descendente de índio também. Você é descendente de índio também? Pariu. Eu sou. Okay, misturei. Okay. É, essa é a música do Rico. Quem está apaixonado aí? Essa é a música do Rico. Sonic. É. Tava ouvindo aqui, pô. É o Pedro. Pegou no microfone. É a música do Giz, cara. Música do Giz é mesmo, peraí. Meus amigos, pra quem não sabe, nós temos uma hora e meia gravadas aqui. Eu fico assim, com dó do Mega. Tenha dó, não, eu só vou converter pra MB3 e vou upar. Toda, rapaz. Não esquenta a cabeça. Cara. Ele vai passar um... Você sabe o que, que é isso? O sacrifício que esse cara vai ter? Ele vai passar um Natal dele editando um arquivo só para upar para nós e fazer o post lá no fora. Eu quero palmas para o Mega Tornado. Deixa eu ver. Acho que até tem palmas, porque quem controla as palmas é ele. Ele não vai fazer palmas agora. Mas eu tenho palmas aqui. Eu tenho palmas. Muito bem. Graças ao Mega Tornado, não, eu não vou editar esse negócio aqui. Esse arquivo limpinho e belezinha na sua casa. Não é, Mega? Você está semana com semana passada eu já mãos, cortei um monte de baboseira que nós ficamos cagados de rir por causa do problema de voz do Inuyasha. Mas essa semana eu não vou editar esse troço. Quem leu, cara, o problema de voo é o nosso gogó de ouro da rádio. O nosso gogó de ouro, o Inuyasha, está arrasando corações. Eu acho porque que não viram a careca dele. Eu não quero nem saber, Mega. Que é o seguinte: vai botar esse negócio na íntegra e seja o que Deus quiser. Isso vai dar uma audiência. Você não faz ideia, rapaz. É, espírito natalino, levar na brincadeira. Do Delta. Vai não, eles vão levar. Uma mensagem agora para Oaks. Uma mensagem para Oaks e para Delta que vão ouvir neste momento. Nós gostaríamos de... Isso é uma brincadeira. Não vão criar tópicos por causa disso, entendeu? Pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira de Natal. Tô vendo que semana que vem vai ter um grupo, né? Um grupo das panteras que vão me lixar, então. Vai botar tudo que é lado. Beltrão vai ser sitiada, rapaz. Meu amigo. Eu também, os mendigos. Não é que eu falei dos mendigos, não. Eu tô passando por um Paris Hilton versão masculina aqui, falando mal de pobre. Sendo que não tem nada a ver. Então. Meus amigos, é apenas uma brincadeira. Delta, que nesse momento deve estar ouvindo, e Oaks também. Eu não sei, acho que o Oaks mora lá em Porto Alegre, não sei quando é que ele vai ouvir esse traço, que ele não aparece também fora. Lembre que é Natal, o dia demora, viu? Calma, um de cada vez, meus amigos, calma. Quem falou? Fora que ninguém entende nada que ele fala. É, ninguém entende nada. Quem entende nada que ele escreve, né? E? Acho que ele tem muitas ideias passando na cabeça, mas ele não consegue passar aqui no papel, entendeu? É que o negócio de falar e pensar ao mesmo tempo é difícil. Ai, ai, ai. Cara, isso vai ficar muito bom. Isso vai ficar demais. 700 mega que você vai ter. Ai, meu Deus. Vai poder gravar um CD natalino. Da WP. Não tem nada a ver com nada. Muito bom, muito bom. É, só para constar, nós estamos gravando o podcast de Natal da WP. Você pode deixar o seu comentário. Comenta lá no fórum mesmo, manda um e-mail para a gente. O e-mail é radiowp@gmail.com. Nós recebemos, viu? Nós estamos lá olhando a caixa de e-mail. Podem mandar, malditos dos infernos. Vocês podem mandar e-mails. O Pombo está mandando um podcast. Se você tem uma merda aí que você quer mandar para a gente, estou falando palavrão também, que não vai censurar mesmo. Então, se você tem alguma coisa aí que você querer mandar para a gente, qualquer coisa que você faça. Por exemplo, isso aqui é uma obra-prima que nós estamos fazendo agora. Pode mandar sugestão também, né? Como é que é? Pode mandar sugestão também, né? Pode mandar sugestão também. Se possível, manda o coletivo de vaca, que o pessoal tem dúvida ainda. Nós estamos procurando ainda saber qual é o coletivo definitivo. Eu até tive que diminuir o número de vaca lá para não ficar caindo um enxame de vaca na cabeça, que está travando o computador aí. Isso, enxame. Um enxame de vaca. Uma enxame de vaca. Um enxame de vaca. Uma enxame. Como, depois o cara vem e fala mal do Delta lá. E no ar. Vem escutando Village People. Eu não vou nem perguntar quem é que é o Lazarento que botou isso pra tocar. Vamos deixar assim. Aliás, eu sei quem é. Eu sei quem é, mas não foi. Não sabia. Correio Elegante. Vamos fazer assim. Entendeu? É melhor. Então. E depois começa a correspondência amorosa no fórum. E a gente não quer ser Correio Elegante. Vai ter até um botãozinho lá assim, paquera, que nem tem no Orkut. Tem uma paquerinha assim, né? Daqui a pouco começa. Então vocês manerem aí nesse lado feminino seu. É isso. Minha pistola é isso aí, meu amiguinho. Olha, pra mim, eu acho que nós já falamos bastante. Eu acho que nós já temos muito material aqui. E eu acho que, sim, se melhorar, vai estragar. Correto? Quem concorda? Quem gostaria de ter... Vai discutir mais algum assunto de Natal, que não seja com Natal, ou qualquer porcaria que vocês queiram falar? Gente, eu não falo nada de Natal, pô. Não falamos, né? Mas assim... É verdade, tem bola. Olha, o Natal é... Não, falamos. O Deadpool falou. A falsidade... implantava no coração dos homens nessa época. Peraí que eu vou no Google pegar uma mensagem de Natal, peraí. Ele foi onde? Ele vai ali já volta. Ele não falou Google, não? Cidade mais perto dele. Ele falou Gugu, não é possível. Eu ouvi ele falando Gugu, eu vou no Gugu. Vamos ver. Mensagem de Natal. O deve ser o cara do bar ali da esquina. Tá chamando até você, pô! A culpa é de vocês, você chama o cara pra conversa. Vocês podiam ter deixado ele quieto no canto dele, mas não tiveram que chamar o cara, agora nem aguentar. Pô, o que que foi esse de que? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Rapaz, tomei um soco agora, hein? Você não fale uma coisa dessa, não, cara, nunca mais participa do podcast. Rapaz, eu não quero participar dessa porra mais não, rapaz. Que é isso, rapaz? Não fala assim. Está a audiência aqui, tenho picos aqui de audiência. Boleta. Mande. Eu queria pedir uma música instrumental natalina, por gentileza. Música instrumental natalina, temos aqui, ó. Rapaz, você tá achando que isso é rádio, rapaz? Calma. Porra, isso. Boleta. Oi, eu estou te... Porra, é esse, Boleta? Eu não entendi a porra da... Ele poderia ler a mensagem de Natal, Boleta, que ele pegou no Gugu lá. Isso aqui é instrumental, né? Foi mal. Pô, instrumental... Google, seu analfabeto, te chama de vacas. Você falou Google. É, eu já tenho aqui uma bacana. Tem vocal também. Só uma pergunta, mas tá tocando ao contrário pra ver se tem alguma coisa do Deus nessa música? Grita aí, Rico, faz assim então. Natal é tempo de olhar para o céu. É tempo abençoado de dar mais atenção à criança que mora em cada um de nós. E assim como. Aê! A no caminho que nos leva ao Deus. Porra. Palmas pra ele. O cara foi no Gugu pra isso? Muito bom. Mais mensagens de Natal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer mandar um abraço pra mãe? Aproveita que você vai mostrar. É, Xuxa, eu queria pedir pra alguém traduzir o que ele falou pra mim, que eu não entendi. Então fala de novo aí, Rico. Agora eu não vou colocar som. Você fala em... com a voz de cearense macho que você... Mas deve... se você não botar a música, eu vou escutar ele, cara. Não, eu não vou botar a música. Eu não vou botar... ideia é de você botar a música pra gente não escutar ele. É, vai pra merda! nós não já escutamos ele uma vez, agora vamos dar uma chance para o nosso amiguinho aí. Vai lá, Rio. Vamos ignorá-lo de novo. Eu gostaria de silêncio agora para o nosso amigo, que ele vai dar uma mensagem de Natal bonita para todos que estão ouvindo. Ele vai repetir isso. Acabou de repetir que vai repetir isso. Vamos lá, Rico. Silêncio. Natal. Natal é tempo de olhar para o céu, encantarmos-nos com as luzes das estrelas e seguir a estrela guia. É tempo abençoado de dar mais atenção à criança que mora em cada um de nós. E assim encontramos em nosso peregrinar a procura do caminho que nos leva ao Deus Menino. Acabou, pô. Viu? Esse foi Seijuro Rico. Uma mensagem de Natal. Alguém tem mais alguma mensagem de Natal que gostaria de falar? Realmente um poeteiro. É um poeteiro. Poeteiro. Com certeza. Poeta e... Poeta que dá conta. Muito bem. Alguém quer mandar um abraço? Para que vocês vão mostrar isso para seus amigos, que eu sei. Vocês não escondam isso. Vocês vão ver e mostrar aí como é bacana, agora é a hora do merchandising, como é bacana você fazer parte do fórum AWP e participar de um negócio desse. Alguém tem? Eu queria mandar um recado. Fale. Eu queria mandar um recado. Posso falar? Pode falar, Ganso. Ele caiu, você está bem, Gano? Posso repetir, então? Pode repetir, só um momento, por favor. Quer de novo? Manda brasa. Quer de novo? Não, que ele não foi antes. Vai, Gans. Gente do céu. O que se passa em Beltrão? Que uma pessoa quero mandar um recado aí, pessoal. Eu não vou editar esse podcast. Vocês vão estar ouvindo isso aí na íntegra. Caetano Veloso está com a gente aqui, criticando o nosso programa. Abraço. Mega Tornado, você quer mandar um recado aí pro pessoal? Exatamente. É isso? Se você... Repete. Mega acabou de dizer para quem não ouviu que ele vai editar completamente todo o arquivo de MP3 para disponibilizar. Então, se você está ouvindo isso agora, agradeça a ele. Entendeu? Palmas para o Mega Tornado. Muito bom. Eu ouvi, ele falou assim, eu vou integrar. Não, eu vou editar. O nosso amigo Deadpool, Wade Wilson, que o nome não pode ser falado para não ser identificado. Você gostaria Piscina Morta. Você quer dar uma mensagem aí de... Uma mensagem de agradecimento, quer fazer, falar alguma coisa? Nós vamos terminar agora. Eu queria mandar um abraço aí. Esse é o Rico. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigado. Você é muito gentil. Mas isso foi gay. Foi. E eu gostaria que você segurasse a sua gentileza, ficasse com ela pra você. Deadpool, você tem alguma coisa, algum recado para dar aos nossos amigos do fórum que estamos terminando agora? Não, nada demais não. Nada interessante para falar não. Esse é o Deadpool, o cara mais emocionante que se pode conhecer, um cara muito gente. Bom, eu odeio minha vida, odeio todos. Ele odeia a todos, caso vocês não conheçam, ele odeia tudo e a todos. Mas ele apura tudo. É sério, eu gosto disso. O cara fala merda, fica calado, é bom. Ele gosta disso, Deadpool. Entendeu? Ele acha você um homem de valor. Muito bem. Para não delongar mais essa porcaria, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou do podcast. Eu gostaria de agradecer ao Ganso, ao Mega, ao Rico, ao Deadpool e até ao Felipe, o cara de tio Tardim, que acompanhou um pouquinho pelo chat. E mais nosso um amigo coisa. Careca. Nosso amigo careca. Não, o seu amigo careca, Rico. O seu amigo. Quem é esse boleto? É o seu amigo, cara. É o seu amigo. Não vamos delongar mais que isso, não. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Esse foi o maior podcast de todos. Eu não vou editar essa porra, o Mega vai editar. E ele vai tentar cortar o máximo possível pra poder ficar audível pra todo mundo. Então é isso aí. Queria agradecer. Não coloquei a música errada. Não é essa a música que eu tenho que colocar. Eu coloquei a música errada. Só um minuto. Isso vai ficar muito mais engraçado. Calma aí. Quase lá. Ai, dia 25 eu aqui. Discutindo porcaria. Alô. Muito bem, agora sim. Tá no jeito. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou do podcast. E é isso aí. Falou, até mais pra vocês. Um enxame de vacas. Olha, de novo. Ele estava na lista. Chega, né? Seguiu pro outro sem querer. Puta, só gravei tudo. Vou só botar as músicas de fundo. Ô, bolo. Chega, eu acho que chega. Você tá gravando, né, Mega? Não, bem. Oi? Do Torrent Beats. O Torrent Beats, não, mano. Quem é que eu fui banido, foi banido. Ah, você foi banido? Foi banido. É também, é lógico, né, Rico? Você só baixa, porra, queima seu filme lá. Adora não, queimar. Não, não. Eu peguei um bocado de pornô lá. Certo. Ô, Rico, se você quiser... Rapaz, melhor não perguntar o que ele pegou, cara. Melhor nem perguntar. Aí, a gente tem. Rico, você toca sanfona? Ai, meu Deus do céu. Que é isso aqui, Rico? É um cara que um cara se comunica, tá ligado? Originalmente. Deveríamos passar isso para o Ox. Ox? Oaks. Faz. Pablo. O Pablo, isso. Pablo. Não é melhor. Pera aí, eu vou mandar o texto pra todo mundo. Ele mandou um texto aqui. Cadê a conferência? Nem tô achando a conferência, mas achei. Ai, meu Deus. Eu me disse, por que o cara usa um nick de mulher, hein, velho? Kojima? Não, Oaks? É. Eu também sei quem é o cara. Tipo... Esse negócio de nick, eu me lembro um cara que tinha entrado com nick de caras, cara. Eu xinguei tanto o cara, que o cara ficou puto, velho. É o teu conterrâneo, hein, Rico? Não, peraí. Ô, Rico, você não sabe quem que é o caras. Não faz Gales. Não sei. É uma dica. É um conterrâneo seu. É o Mandim, né? É ele mesmo. É o outro. Porra, xinguei tanto o cara que ele ficou puto. O Mangi, falando mal do Mangi agora, o Mangi ele também ele tem surtos assim de eu vou sair do fórum, eu vou entrar no fórum. É, decide logo, cara. Mas ele deve ser um cara bipolar também. Bipolar não tem a ver com geografia. Muito engraçado. Geografia é cultura. Geografia é cultura. Geografia. Por que geografia, Rico? Bipolar fala dos economias bipolares. Bipolar não é isso não, Rico. Bipolar é o cara que um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, entendeu? É só se for um dialeto daí, Fred. É que eu estudei na minha escolinha que bipolar era sobre economia bipolar. Puta merda. Não, Rico, tem nada a ver, não. Eu aprendi que bipolar quer dizer dois polos, mas tudo bem, né? Então, foi escola. Vamos pra merda, vão. É, veja bem, vem do latim, né? Di, dois. Polar, polo. E polar, dois polos. De polar, três. Rapaz, sério, meu, aqui, a partir de hoje a gente tem que considerar o rico um estrangeiro. Exatamente. Tudo na terra do cara é diferente, rapaz. Onde se viu isso? O que mais que é diferente aí, Rico? Ô, Rico, você escuta lá, frevo? Você dança frevo? Não, é sério, mas você já dançou frevo? Então, muito coisa, cara. Vai, cara. Você tem foto? Ô, Rico, o moleque é sobrinha na mão. Você tem foto disso? Em Salvador, Rico, gostoso? Dançar axé em Salvador? Como é que é? Dançar axé em Salvador é gostoso? Não, peraí. Aqueles bonecos de olhinho. Naquilo, fera. Uma rodada assim, batendo na minha cabeça quase... Ô, cara, é sem noção. Sem noção. É cada pérola. Puta merda. É, bom amiguinho, eu vou isso aí. Aqui são 10h30, tem que estar ali meio dia no trampo. Aqui são 11h30, cara. Também é 11h30. Aqui também. O horário também é diferente. Pera aí, Mega, olha a merda. Não, Mega, não, sou eu que falei isso. O mineiro, lembra? O mineiro. Puta que pariu. Bom, acho que tem mais pra você, Rico. Vou vazar aí, vai estar pra todo mundo aí, tá bom? Acho que ele se divertiu muito hoje, né? Vai pro inferno. Falou, Rico. Falou. Ô, Rico, trabalhe bem, cara, que eu descanso pra você. E aí, é. Valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi Seijuro Rico. Grande. Agora o eco acabou. E era o viado. Eu já sei. Era o já sabe quem é a mula, né? Era o viado, não, pode falar viado. Era a mula. Ô, galera. Homossexual. Viu, pessoal? Alguém já ouviu essa música aqui, por acaso? Manda. Vou dar uma boa. Nem a música do Queen? Essa versão. Alguém já ouviu essa versão do Fighter do Queen? Mas é a música do Queen cantada. Alguém já ouviu? Música que tocou aí que eu não ouvi. Após eu escutei cheira. Isso fica bom agora. Ah, E aí, qual eu música também. Que é essa? Adivinha agora. Aqui só apareceu chiado, cara. Nossa. O som tava sinistro mesmo. Essa de 2 horas. Ô pessoal, vou nessa também, viu? Mas que daqui a pouquinho tem que sair. Fica é ciladas de Natal, então. Deixa eu só perguntar, quanto tempo de gravação tem até agora? Eu estou aqui na duração da chamada, tem 2 horas e 3 minutos aqui. Mais ou menos, cara. Ah, tá, eu tenho um MP3 aqui de vagabundo de 1 giga, eu vou ter que comprar um MP3 novo só pra escutar isso aí na viagem. Com certeza. Não, vai dar, e quantos mega que vai dar, cara? Acho que vai dar uns 100, 120 por aí, né? No. Vai ter que dividir isso em partes. Mas assim, qualidades absurdas ou qualidades vagabundas? Qualidades escutáveis. Senão o pessoal não vai conseguir ouvir. Então, tá bom, tem que lançar até uma versão mais baixa, assim. O pessoal da discada pegar. Falou. Mas eu acho que se piorar a qualidade, ninguém vai entender porra nenhuma o que tá acontecendo.